Фаля Кличика. Pessoal, estamos aqui para mais uma Falha Crítica e hoje nós vamos mais uma vez com o nosso guia de RPG. Sim! E já falamos sobre mestres, sobre jogadores, sobre mundos. Yeah. E agora vem uma parte tão importante, porque pelo que eu percebi a gente está começando do fim e voltando, né? Voltando. Que é o básico que você tem que fazer quando vai jogar um jogo de RPG. É escolher o seu sistema. Isso! Sim, sim, sim. É, mas tudo bem, a gente gosta mesmo de fazer uma abordagem diferente, retroativa talvez, mas ok. Isso aqui é um cast Tarantino, cara. É, tudo, a gente gravou todos os casts já, tudo de uma vez, um fim nas férias e de Natal, e a gente picotou tudo e estamos embaralhando, encaixando aí. Já. Aliás, se você não entendeu alguma coisa, procure em outros casts que a continuação dessa conversa pode terminar lá. É. Ou não. Exato. Ou iniciar lá. Iniciar em algum outro, terminar em algum outro. E aqui quem vos fala é o Basso. Bem, aqui quem fala aqui é o Eduardo. Adriano. Ah, mano, foda-se quem fala aqui, cara. Eu peguei hoje um autógrafo, uma foto e uma gravação do dublador de Saga de Gêmeos. Foda-se quem tá falando aqui. Aliás, é isso que vocês viram de novo nesse cast. Finalmente tiramos aquela entrada horrível que eu achava e colocamos o Saga falando. Ai, cacete, cara. Então, eu não achava horrível, mas eu gosto do Saga falando. Nossa, bem mais legal. Eu me conformo ainda, cara, que a gente conseguiu. Mandamos nossos dois melhores homens numa missão. Homens. Concordo. Os homens capazes. Os únicos seriam capazes. Os homens escolhidos a dedo pra essa missão. Os homens que tinham dinheiro pra pagar a entrada do os homens que tinham moral suficiente pra entrar no santuário. É, ó quem fala. O único que tinha dinheiro. O rico exato. Falando isso. Exato. Subimos até a casa de gêmeos. Foi de boa porque o Mu deixou passar tranquilo. O Aldebaran tava morto, né? O Aldebaran tava morto. O Aldebaran é brasileiro, ele conversou, falou: não, vocês são brasileiros, mas posso subir. Brazuca também, então pode subir. Vai na fé. Aí chegamos na casa de gêmeos e o resultado disso, dessa gravação, vocês verão em algum outro cast. Eu vou só dar aquele tratamentozinho cabuloso de áudio, né? Porque o negócio tá meio escroto. Foi no meio de uma casa, né? Tem aquele ecão. Tem um eco, exato. Mas vocês vão ver o resultado disso depois. Ah, meu Deus do céu. Tava tendo uma balada, né? Na casa de gêmeos. Na outra casa do lado. Feito pelo Canon. O Canon que é baladeiro. Canon baladeiro. Ah, Canon é baladeiro, cara. Canon não perdoa não, cara. Filha da puta na merda. Bom, eu queria entender, eu quero ver se nós respondemos isso nesse cast que falamos do sistema. Por que sistema é tratado como time de futebol e as pessoas se odeiam e se defendem o seu sistema como se fosse a morte? Simples, porque jogador sempre de RPG... Sempre que não foram, elas se inventaram. Exato, não é negócio. Elas não estão ganhando dinheiro com então, isso. E se você começa a discutir, você joga The Witch System, você vai com o cara do Mundo das Trevas, de repente, se deu uma bobeada, ele já tá saindo no soco já. Já, mano, aí, cara, você fica bem esperto, cara. Só que a gente que é medieval tem escudo, porque senão... Exatamente, aí, ó. Esse merda do Mundo das Trevas, nem isso tem. Nem isso. Eu não entendo porque a pessoa fica brigando com esses temas. A resposta é muito simples. A grande maioria dos jogadores de RPG não gostam de futebol. Então eles apadriam um sistema ao invés de um time. Perguntar por que briga tem que ter. Você tá falando pra mim que isso é uma coisa. É isso que eu ia falar. Você tá falando pra mim que isso é uma coisa de seres humanos, então. É. Tá, bacana. Esses humanos, viu? Por isso que eu não gosto deles. Fritos ficam bons. Sempre lembrando, pessoal, que o sistema é quase como a gente tem um negocinho chamado na Terra aqui, chamado física, né? Uhum. Que explica como as coisas funcionam. Pois é. O sistema é mais ou menos isso. E aí vai trabalhar alguns aqui. Eu sei que vai ficar alguns de fora, mas os principais estão aí. Se você conhece algum de fora, parabéns, cara. Você conhece coisas atlético, cara. Diferentes. Estudado. Diferentes. E também, deixando claro aqui, a gente já falou isso em outros casts, mas independente do seu sistema, você joga o que você quiser nele. Isso é. De que ah, um sistema é feito para isso e o outro não, é frescura. Algum te facilita a vida e o outro te atrapalha um pouco, mas dá para jogar o que você quiser, onde você quiser. Se tudo meio que fuder, cara, se você já tiver uma certa experiência, mano, pega o melhor de todos e cria o seu sistema. Velho, né? Eu já em D20 eu já fiz festa universitária lá, American Pie. Tem que fazer as coisas e lembrando, como a gente sempre disse, se você está se divertindo, você está fazendo isso corretamente. Exato. Isso é a regra, cara. Regra de ouro. É regra de ouro, cara. Como o Rick tava falando, né, lá antes, o sistema realmente ele funciona como traduzir o mundo em regras. Porque sim, como ocorre tudo na nossa imaginação, uhum, fica meio difícil você falar, ah, eu acertei, ah, eu não acertei o cara, ah, eu escalei aquele muro, eu não posso fazer. Ah, eu convenci aquele policial. É. Né? Como a gente não tem como ficar fazendo isso na imaginação, só cada um vai achar uma coisa, a gente tem os sistemas que são para traduzir realmente o mundo em números, uhum, né? Tentar fazer a explicação dele para que você possa correr o jogo sem ter que ficar fazendo discussõezinhas sobre se conseguiu ou não conseguiu. Não que não vá ter essas discussões. Se vai. É, imagina se não tivesse um sistema. Meu Deus. Mas imagine isso. Não sairia do primeiro encontro, cara. Não sairia do primeiro. E o sistema daí ele diferencia isso do mundo que a gente já fez, já do cenário, né, do que você tá jogando nisso, né? Você tá falando, o cenário é a parte descritiva das pessoas, dos lugares, dos deuses, das organizações secretas, né, que tem no mundo. O sistema são aquelas regras que você usa pra você poder jogar nesse mundo. Exatamente. É bom diferenciar que a maioria do pessoal acha que... Que é a mesma coisa. É, que... Ah, eu jogo D&D, tipo, o sistema está falando, mas em qual mundo, o mundo, né? Que você joga é... Não, eu jogo, por exemplo, em Arton, né? Mas eu posso jogar D&D em Arton. Uhum. Pode jogar GURPS em Arton. Pode jogar GURPS em Arton. Pode jogar Mundo das Trevas em Arton. Pode, né? Solitário. Aí por quê? Você só faz só... É o mesmo... As regras, o conjunto de regras vai estar lá no sistema. Uhum. Bem, não tem como não começar. Vamos lá, né? Pelo melhor. Pelo primeiro, vai. Pelo primeiro. Nascido lá na década de 70. Exato. Né, foi o primeiro RPG que foi o Dungeons & Dragons. Caverna do Dragão. E é isso, esse mesmo. Pra quem não sabe aí, porque não tem contato com RPG, acho que é Caverna do Dragão, e beleza. Caverna do Dragão. Que também, hoje ele virou um ponto genérico, né, que ele fez, ele criou o D20 System, que é o que você pode usar em qualquer coisa, fora a marca D&D. Exato. Que a marca D&D acabou lançando agora o 4.0, que ele é o único, ele é o D&D hoje em dia. Uhum. E tem o D20, que é o que a gente vai falar aqui primeiro. Que é o sistema que eles criaram lá naquele isso. Bom trabalho lá. Eles foram melhorando ele e trabalhando. Em 2000, ali. O pessoal lá da Wizard decidiu fazer. Abrir essa licença, né, que eles chamaram, que é o D20 System, que é a licença aberta, onde você podia usar um sistema de regras que fosse genérico, baseado no dado de 20 faces. Uhum. Né, por isso, D20. D20 System, sim. Né? Que você poderia até utilizar para qualquer tipo de cenário em qualquer época de campanha, presente, medieval, futurista, né, cyberpunk, você decide, né? Essa licença, na verdade, ela não foi revogada ainda, então tem gente ainda que prefere jogar o D&D, o medieval, no D20 System, né? Do que no 4.0. Isso. Do que no 4.0, mas o D20 System ele serve realmente para isso, ficou genérico, você usa basicamente o dado de 20 faces, para você fazer qualquer tipo de teste, seja de ataque, seja de perícia, seja para lançar magia. Resistência, né? Defesa, essa linha toda. Você usa um dado de 20 faces. Uhum. O sistema ele é genérico, dá para você. O pessoal usa um sistema baseado em 6 habilidades, né? Força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Uhum. Certo. E aí o que o personagem faz é baseado na classe que ele escolhe. Né? Uhum. Então as classes seriam como mais ou menos profissão, que a gente já falou antes. Sim, né? Isso. E ele usa sistemas de perícia e talentos, que você ganha de acordo com o personagem, de acordo com a evolução do seu personagem. Né? Ele é diferente nisso, que a gente vai ver outros sistemas que você compra com pontos, esse tipo de coisa. O D&D não, é tudo rolagem de dado e você vai ganhando conforme você vai evoluindo. Exatamente. O D&D é interessante que quando você tem o primeiro contato com ele, o D20 System principalmente, né? Que a gente tá falando aqui, Você vai fazer a ficha, ela parece algo mega complexo. Nossa, mega parece complexo. Ser dificílimo. Você às vezes fica uma sessão inteira só pra montar ficha. Parece mega complexo. Mas no começo, né? Só porque começo. Hoje eu monto uma ficha de D&D. Muito rápido. De D20 System, né? Que seria o 3.5. O D&D antigo é o D&D 3.5. Muito em, rápido. Sei lá, 10 minutos. É. Tranquilo. Só tem um problema, como você sempre vai ter em todas as fichas que você vai construir, que é escolher o nome. Dos 10 minutos, um consiste na ficha. Os outros 9 é escolhendo o nome, que é difícil pra caramba. E o sistema se baseia numa coisa que é um tripé, né? Que você faz pra todos os tipos de teste, né? Uhum. Que seria uma habilidade nata, que é o valor das suas 6 habilidades lá que a gente falou, dos 6 atributos. Uhum. Uma parte de treinamento, né? Que representa o tanto de experiência que você tem, pode ser o nível da sua classe, sua graduação e perícia. E um dado pra ficar aleatório. Exato. Né? Ele é o sistema básico. Botar aleatoriedade na jogada. Que é aquela coisa, você sempre tem fatores externos influenciando ou azar, não, né? A fazer algo. Sorte e o azar tá aí pra ajudar todo mundo. Então você fica basicamente nisso daí, né? Se o pessoal falar, um sistema, você vai ver a ficha, um monte de coisa, mas é basicamente aí, é muito simples. Né? Basicamente é isso, vai rolar um dado, vai ver uma habilidade inata, mas a experiência que você tem, você vê se você faz a façanha que você quer fazer ou não. Exatamente, é interessante que ele é conhecido pra caramba como medieval. Sim. Esse é o carro-chefe dele aí, que foi como maioria, ele nasceu, né? Tudo concebido. Mas acho que até pouca gente conhece também, por isso que fala. Tem o D20 Modern, por exemplo, que você tem todo o presente e até futuro que você pode trabalhar. E ele trabalha com o que modifica, ele tem estatísticas de armas, de fogo, ele tem estatísticas para colete, para não sei o que lá, que é para te facilitar um pouco a vida. É, as perícias fazem uma transformação, né? Então, abrir fechaduras do ladrão medieval, você pode usar agora para fazer hackear sistemas para fazer, para poder abrir uma porta. Cavalgar tá em pilotar. Então, você dirige agora. Dirigir. Da hora isso pra fazer um Mass Effect aí, hein? Sim, existem. Isso a gente vai citar depois, são os sistemas adaptados. Exatamente, é bem interessante. Mas o D&D é isso mesmo, galera. Tira isso da cabeça. Vamos aí fazer. Conhecer o sistema em si e optar depois pra jogar o melhor, que é o medieval. É claro que os D20, você vai achar 2 livros de moderno, coisa mais moderna, sim. E 30 de medieval, porque ele é mais usado pra isso, é o que vende mais. A galera da Wizard of the Coast focou nisso. É, exato, justíssimo também. Que são as origens mesmo do jogo, sim. Né? Por isso que é o foco, né? Mas como a gente falou, ele facilita bastante você jogar com medieval, por quê? Né? Ah, não porque o sistema inteiro de regras com medieval, não, porque você tem mais material. Né? É isso, extra, trabalhar né? Mais suplementos. Se fosse ao contrário, de 30 para futurista ou presente e 2, 3 de medieval, ele seria um sistema para futurista ou presente, tá ligado? É, não são. O que a gente tá querendo dizer é que não são as regras em si que não é o sistema que te obriga a jogar, é o que você tem para conhecer o sistema. É que você tem mais disposição de material para isso. Pra isso. É, principalmente quando a gente joga muito tempo, você começa a ter que procurar os suplementos para dar uma inovada na mesa. Exato, você não aguenta mais ver as 11 classes principais. Sim. Em meados de 2006, veio o que eu considero o pior RPG de mesa de todos. Não fala nada. Ah lá, vai vir aí um briguento aí já. Não sei. Vai atacar a minha na cara. Opinião, pessoal, eu tenho direito de fazer isso. Você tem direito errado, você claro. Você tem direito de ser babaca. E todo. E me resguardo desse direito. Uhum. Veio a quarta edição de D&D. Isso. Que foi realmente. A grande maioria das pessoas não curtiu muito. Alguns que curtem defendem ferrenhamente, falam que é maravilhosa. Pois é. E outros não. É, a quarta edição ele veio. A principal mimimi do pessoal a respeito da quarta edição foi a questão. Não, foi a questão de que a Wizard fez um baita de uma propaganda em 2000, quando lançou o D20 System, falando: você não precisará aprender mais nenhum sistema de RPG, porque a gente está deixando um sistema para você usar aberto. Genérico, aberto e mais. A licença é aberta. O que quer dizer isso? Quer dizer que você pode utilizar o seu mundo de campanha, o seu RPG, usando todas as nossas regras. Inclusive publicá-lo e vendê-lo, ganhar isso, sem ter que pagar direitos autorais pra gente. Entendeu? É a mesma coisa que desse uma. Permitisse que você utilizasse, assim, olha, o Homem-Aranha está disponível, pode criar história. Exatamente. Você só tem que deixar publicar o selinho lá do Da Vinci, da Marvel, no caso, né? pra falar que de onde veio o personagem. Uhum. Pra manter o direito ainda, a propriedade intelectual. Exatamente. Mas direitos de venda você pode usar normal. Sim. E a raiva foi, porque daí, tipo, deu uma enxurrada de títulos assim, porque, meu Deus do céu, a chatice de você jogar RPG é você ter que aprender sistemas novos. É complicado, é demorado, é chato. E que você quando você já tá acostumado com um, você vai nele, cara, sabe? É, por que não? É, a mudança que teve do AD&D pro terceira edição foi absurda, sabe? É um outro jogo. Não dá pra usar. Não tem nem. O pessoal tentou fazer um negócio de. Pra você passar as regras de um pro outro, né? Não deu, cara. É diferente. Muito ruim. É absurdo. E o quarta edição deles mudaram tudo, não é mais licença aberta. Então você aprende um novo sistema de regras. Que é bem diferente. É bem diferente, é bem complicado. Você precisa de computador. Isso. Quem que tem o quem que vai jogar o quarta edição, você tem um Character Builder, que é um programa de computador para você fazer a ficha. Que você paga daí por ele. Né? Paga? Não, você consegue, você tem versão que você tem de graça. Você pode piratear. Não, você tem, tem versão free. Tem versão free, só que aí se você paga, você tem no Character Builder já todas as informações de todos os suplementos lançados e todas as Dragão Magazine que existiram. Ele deixa disponível para você criar seu personagem. Você concentra todos isso daí. Você tem, por exemplo, virtual todos esses suplementos. Na forma de que eles estão lá em opções. Pra você escolher pro seu personagem. Exato. Né? Entendi. Mas a ficha é bem mais complicada, tipo, não dá pra fazer na mão. Até dá, mas tem é gente chato. Que fala que faz na mão, eu falo, cara. Parabéns. É difícil pra caramba. E ele mudou, ele virou um jogo mais focado, por exemplo, pra quem quiser fazer um. Transcrever, por exemplo, um MMORPG pra. É, ele virou um joguinho de bonequinhos, né? É, a minha sensação principal quando joguei a quarta edição. Foi que antigamente os RPGs eletrônicos tentavam imitar o RPG de mesa. A quarta edição ele pegou o RPG eletrônico e tentou imitar ele para fazer na mesa. Ele inverteu o processo. Exato. Sim, porque a maioria das pessoas hoje está conhecendo o RPG pelos jogos eletrônicos. Então eles mudaram daí essa abordagem. É. Você acaba tendo mais elementos de jogos eletrônicos, mais elementos, por exemplo, do WoW. Né? Você vai ter na questão de você tem poderes, você tem. Poderes diários, poderes com encontro, poderes que pode fazer à vontade, né? Magos tem magias agora faz à vontade, essas coisas assim. Você então, por exemplo, é um bom sistema para quem quer, eu quero fazer uma campanha estilo mesmo do WoW, quero jogar, tô acostumado com aquilo ali. Tá acostumado com aquilo ali? É a quarta edição. Uhum. Vai ser uma coisa que você não vai sair muito já da sua zona de conforto, que é o que você já conhece. E nem vai jogar um RPG de verdade. Nem vai jogar um RPG de verdade. Vai jogar um ótimo jogo de miniaturas. Exato. Bom, e lá pela década de 80, né, oitenteira boa na vida. Quando a gente estava nascendo. Exatamente. Saiu também um outro sisteminha polêmico. Muito polêmico. Mamilos também, mamilos. Boa. Tem mamilos? Esses caras que não... Quer ser podcaster, blogueiro e não entra na internet. Meu Deus do céu. Enfim. Bom, estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Mamilos! Mamilos são muito polêmicos. Mamilos! Temos então na década de 80, GURPS. Puta que pariu, cara. GURPS. Cara, eu tenho uma experiência curta com GURPS, mas eu sei que é detalhado, hein? Pô, mano, ele tem... Sisteminha detalhada. Ele tem regra pra cavar buraco. Deve ter pra abrir porta também. É, tipo assim, do pouco de experiência que eu tenho, não vou saber, sei lá, falar muita coisa sobre ele, mas assim, regra pra caralho, de repente, se você se acostumar com essas porra dessas regras, tudo, de repente, é um jogo da hora. Se você pegar ele na mão, ele é um livro só de regras, inteiro. Sim, o módulo básico do GURPS, que foi feito pelo Steve Jackson, né? Ele foi... O mesmo do Munchkin. Mesmo que foi o Munchkin, depois que é o mais sem regras de todos. É. Mas ele foi concebido realmente. O GURPS mesmo é uma sigla que seria um. Seria tipo sistema genérico e universal para jogos de interpretação. Tá. Mas não ser a tradução literal mesmo da sigla, mas seria algo assim. Foi realmente concebido para você poder ter regras para todas as situações, dependendo se você estiver jogando medieval, moderno ou futurista. Sim, tanto que os módulos dele, depois os primeiros. Tem de tudo. Vieram bandeirantes aqui pra jogar a gente. Cthulhu, Call of the Cthulhu pra GURPS. Tem Império Romano, Máscara, tem tudo. Pra GURPS. Tem Steampunk. Tem Steampunk, inclusive, foi o que deu problema lá, que foi proibido de lançamento, porque eles estavam descrevendo armas que o governo americano estava produzindo. É verdade, cara. Isso é verdade. Mas o GURPS realmente ele veio numa ideia de fazer um sistema genericão. Então ele é um grande livro inteiro só de regras, né, pra você usar. E com ele você conseguiria jogar qualquer coisa que você gostaria. E de fato pode. Quem acompanhava as antigas revistas do Dragão Brasil, que trabalhava com GURPS, você viu que vocês não deram pra se você aguentar jogar GURPS, ele. De tudo, cara. Você jogava medieval, você jogava super-heróis, anime, qualquer coisa. Robô gigante, você põe ali e ia. Porque ele tinha regras, ele tinha bastante regras. O problema daí do GURPS, acho que não deu muito certo, foi por causa justamente disso. Ele ficou genérico, ele ficou sem identidade. Ele não tinha identidade nenhuma. Então ele era mais meio bronco, assim, né? Pra você. Não era gostoso de você ler. É diferente você pega, por exemplo, um D&D, ou você pega, por exemplo, um Tormenta RPG, ou um Mundo de Trevas, mais ainda do que eu acho, do que esses outros, o Mundo de Trevas. Tipo, é gostoso você ler o módulo básico. Sim. Né? Porque ele tem identidade. E um outro problema do GURPS, talvez por esse monte de regras, é que ele acabava ficando chato, que se você construir um personagem, você tinha que pensar em tudo. Toda coisinha que você queria fazer, tinha que gastar. Mas daí vale aquela regra lá, tipo, de você vai usar só as regras que você vai querer. Mas que ainda assim tem que procurar entre todas pra saber quais você vai querer ou não. Sim, mas aí o pessoal tinha muita questão de que achava, puxa vida, tem regra pra cavar buraco, então eu vou ter que usar a regra de cavar buraco quando for cavar um? Não. Sim. Não, se você quiser. É justo. Se você não quiser, você escolhe. Estamos dando regras pro negócio que você quiser fazer, cara. Se o negócio que você criou não há regras pra cavar buraco, então vai apenas cavar buraco. É, e aí ele ficou muito mal visto por muitas pessoas. Pelo Du, por exemplo. Do Xiita. Né? E aí, que ficou com um sistema tipo bullying, assim, né? Tipo, de realmente, quando você quer realmente ser nerd, você pega o GURPS, que só tem regras e não tem nada, você fica só fazendo contas e números. Então, dos mais nerds, adoram GURPS. Sim. E o pessoal mais antigão, mais velho que a gente, a geração antes da gente, adora GURPS. Jogou por muito tempo, né? Jogou muito, então acabou ficando bem. Aí tem uma questão também do Xerox daí. É, exatamente. O Xerox foi em 90, que era muito disso, né? O GURPS, provavelmente, era mais fácil, porque ele era inteiro em preto e branco, né? Certo. Já era próprio para Xerox. É, que você não tinha um negócio que você falasse, vou perder. Não perdia nada. Então, os livros eram muito caros, não que hoje eles não sejam caros. É, ainda são caros, caros. Se você for querer comprar, jogar uma terceira edição, uma quarta edição aí da vida, você esteja preparado para desembolsar mais ou menos R$240. Louco, cara. Para comprar os três módulos básicos, cara. Monstro, mestre e jogador. Ainda hoje, porque quando lançou tava sem conto, cada um. Se for achar 3.5, então vai estar mais caro ainda, porque não produz mais, a galera joga mais. E detalhe ainda, o quarta edição tinha módulo 1 e 2 de cada um deles. Então se você quisesse o básico era aquilo, se quisesse o up do negócio, era o livro dos monstros 2, o livro do mestre 2, o livro do jogador 2. Por isso daí era, ficava acessível. O seu Xerox, então, é um sistema que a galera conseguia ter mais acesso. Uhum. Né? Então por isso acho que também popularizou, principalmente pro pessoal da antiga. Mas é um sistema bem, bem detalhado, se você quer algo bem realista mesmo, se você não quer jogar o mais próximo da realidade. A física é isso aí. Olha, acho que dentre todos é o melhor para você adaptar o que você quiser. Se você criou algum mundo, use GURPS se você não tem o que usar, se você está em dúvida. E se você aí quer que você adapta o que você quiser. Você quer algo realista mesmo, tá você aí. Porque ainda os outros sistemas, por exemplo, o próprio D&D que a gente já falou, você, se é uma espadada, não importa onde é que foi, você vai perder aquele tanto de vida. Uhum. Certo. Não importa. Na verdade, o tanto de vida que você perde indica onde foi a espadada. É. Seria mais ou menos isso daí, né? Mas, então, olha, por quê? Você sacrifica um pouco do realismo pro jogo ficar mais fluido. Exato. Uhum. Isso, qualquer RPG, qualquer livro básico de RPG fala isso pra você. Agora, se o seu detalhe da sua campanha é, não, eu quero algo bem realista mesmo. Né, se eu quero tomar um tiro no ombro, eu quero regra para que aquele braço, dependendo da ação que ele for fazer, ele tenha penalidade. Uhum. Porque no GURPS tem inclusive regras para você ver aonde você acerta os lugares, se você quiser. Exato. Então você vai com GURPS. Regra até que você fala bom dia no GURPS. Bom, saindo um pouco da década de 80 e entrando na década de 90, Sim. Seria uma ordem lógica, ao invés de pular para 2000. Temos um representante da década de 90. Temos um representante da década de 90, que acho que no Brasil foi pelo menos um dos mais jogados, que é o Storyteller. Ainda é um dos mais conhecidos, o famoso vampiro. O vampiro à máscara, ou agora vampiro... O The Hacking. The Hacking. E, bom, eu tive uma experiência, como acho a grande maioria dos brasileiros, eu joguei muito Storyteller também. Particularmente não é um dos meus favoritos, pelo sistema em si, que pra combate, essas coisas, ele é meio chato, mas o foco dele é total na interpretação. Então, como o foco é total na interpretação, quando o cara fez, ele falou, ah, foda-se o combate, vou fazer uma coisa bem basiquinha aqui, onde você pega as suas duas mãos, enche elas de D10 e joga na mesa e cata a calculadora e começa, né, a somar. Buzes. Bem por aí. Mas, cara, é divertido, eu até sinto falta de jogar um pouco. A gente tava há algum tempo comentando, né, de tentar jogar. Sim. Mas aqui a gente não tem amigos que tenham livros, ninguém pra mestrar. E tem só o novo, que aí o Basso tem o livro, né, leu mais. Sim. Eu acabei só dando uma passadinha de olho no livro e não gostei do sistema. Eu gostei daí o Storyteller, que era de 91, ele passou daí pra 2004, fez uma reformulação e foi pra Storytelling, né, o nome do sistema. O sistema, tanto o antigo quanto o novo, ele é um pouco diferente dos outros que a gente tava falando aqui, né, o D20 System é D20 que você usa, o GURPS você usa só dados de 6 faces, sim, pra todos os testes, ah, sim. E o Mundo de Trevas você usa só dados de 10 faces, você usa só D10, né, pra jogar. O sistema dele realmente é baseado, ainda assim, nas mesmas coisas, né, que a gente falou antes, habilidade nata, mais experiência, mais um número aleatório, né? A diferença é que você usava só dados de 10 faces, que dependendo do número de dados que você conseguia ter sucesso, né? Que eu não lembro quanto que era no outro, no novo agora você precisa de 8 ou mais, no D10. Ah, não, dependendo, eu não lembro número, também. Agora é que depende um pouco da sua ficha, tudo, tudo influencia. É que agora ali tá assim, é só o número base pra todo mundo é 8. Tirando 8 ou mais no número de dados que você tem lá, sua ficha influencia quantos dados você vai jogar. Dependendo do número de resultado, é o grau de sucesso que você teve naquela ação, né? Ou se você fracassou. Então ele usa um sistema que usa somente um tipo de dado, né, pra você fazer tudo. Uma coisa que o Basso citou quando a gente estava falando do sistema passado é que realmente você pega os livros de Storytelling, são maravilhosos, cara. Dentre todos, nenhum tem comparação com os livros dele. Não, pra explicar o sistema, ele é muito bom. Você lê ele sozinho, mesmo se você não for querer jogar, e você acha divertido. É, né? Você lê como um livro de vários contos. Livro de contos. Né? Exatamente. Um livro de contos, ele apresenta vários contos pra explicar as habilidades, tudo, né? Inclusive é exatamente isso, né? O Storytelling, ele é quase um filme, uma peça teatral, né? Você vai trabalhar. Porque você vai trabalhar exatamente a interpretação, a mesa e blá blá. Por isso que é muito mais fácil você ver um vampiro que era adaptado ali no Storytelling, né? Criado ali, depois fazendo na vida real, entre aspas, que é o pessoal jogando live action, entendeu? Por causa exatamente porque, pô, a mesa já é quase isso, só que todo mundo sentado. Certo. Ou às vezes de pé, mas na própria seus espaços. Uhum. Então, mas agora a galera só adaptou pra levar pra um lugar. Geralmente mesa só quem fica em pé é o narrador. É. No caso do Storyteller, ou mestre, no caso dos RPGs. É, o próprio Storyteller seria, tipo, contador de histórias. Exatamente. Sim. Né? Eles mudaram de contador de histórias pra contando histórias. Ele realmente foca, pelo menos o livro, o sistema em si, ele fala realmente pra você abdicar um pouco de regras. Uhum. Né? Então, tipo, nossa, a gente foi do 8 pro 80 mesmo, né? Tipo, assim, é, sai do GURPS, você focava inteiro em regras, esse você abdicar. Você vai abdicar em prol da interpretação, né? Então você usa somente realmente momentos decisivos, né? Momentos assim, tipo, se eu não conseguir fazer essa fuga, o meu personagem irá sofrer consequências terríveis. E quando a gente tava falando das brigas, particularmente, eu que nunca fui muito de sair em bate-boca por causa do sistema, mas já vi muita gente que faz isso. Os defensores mais ferrenhos são os Storyteller, falando que ele sim dá liberdade pra interpretação total. E, geralmente eu vejo eles batendo muito nessa tecla. É que a gente já discutiu direto. Bastante que o D&D, o D20 System, qualquer outro sistema... Também deixa. Você deixa abrir a conversa, a interpretação, quanto você quiser, quanto o mestre porque quiser. Porque a parte da interpretação, ela não usa regras. Exato, é isso que você não entende. Então você não precisa de regras pra interpretar. Mas pra você fazer uma conversa sentado com o chefão do crime, tá ligado? Que ele quer tirar uma informação sua, Você, não, você vai usar, pode usar regras se você quiser, tudo, mas você usa certo e faz com E eles também têm perícia. Eles também têm essas coisas, assim como um D20 System tem. Porque uma das coisas que eles mais falam é isso, é porque toda hora tem que jogar o dado. Meu, se você quiser no Storyteller, também você vai ter que jogar dado toda hora, porque, pra usar a sua perícia. Você tá achando que você vai matar o boss da dungeon interpretando que eu matei ele. Escrevendo um ataque. É um belo de um ataque, né? É. Mas, cara, se eu vi muito, a maioria das pessoas que eu conheço bastante gente que joga Storyteller e Telling. Que vira e fala, não, porque o D&D, ele não dá abertura pra interpretação. Ali vai ser sempre aquela coisa, você cata, tem que chegar no castelo, matar o dragão e pegar a princesa. Eu falei, não, cara, eu já fiz festas, já passei sessões inteiras, duas, três sessões seguidas sem rolar um dado. Rolar um dado, só na conversa. Sim. Isso é coisa que vem do mestre e da mesa. Porque também tem mesa que não gosta de interpretar, você não pode forçar os caras a fazer isso. Não, e tem mesa que o pessoal gosta mesmo, que são os Dungeon Flowers lá, que o pessoal fala, que não, eu gosto que ela seja masmorra. Porrada, e quero fazer uma sequência de testes com enigmas, desafios de perícias e desafios de monstros, né? Porque é isso que eu quero. Você mesmo com a sua mesa lá em Araraquara que você jogava antigamente, os caras adoravam interpretar, era muito mais focado em interpretar. Sim, nossa, eu fiz sessões de 10 horas que eu falei acho que duas, três vezes o dado só. É, isso aí não é sistema, mas a galera de Storyteller. Eu jogava a quarta edição ainda. E falaram que é o mais porradeiro de todos. Esse negócio de interpretação é tão tipo. É aberto realmente pro grupo de pessoas, né? Não é uma coisa específica que define, tanto que agora saiu um card game novo apresentado pelo Jovem Nerd tal, que é um card game, mas que é de interpretação. Sim, só interpretativo. Sim. É. Não lembro o nome agora, mas eu... Sim, Mestre das Trevas. Isso. Sim, Mestre das Trevas. A gente até viu o nome puramente de interpretação. Tem lá suas regrinhas, tem, mas... Interpretação, cara. Compre na White Nerd. Wendel, depois você manda a grana pra gente, a gente tá fazendo jabá. E é interessante porque esse sistema exatamente ele adaptou uma coisa real do nosso mundo, né? Ele é bem presente e bem, o trabalho dele é esse, né? Se você consegue juntar uma galera legal, que tipo, o nosso grupo não dá, porque a gente zoa muito, mas se você juntar uma galera legal pra esse tipo de RPG, ele dá um clima muito legal, pesado, de trevas mesmo. De mundo das trevas. Apesar que o pessoal fala que é um jogo de terror, eu não. Pra mim ele é um jogo mais de drama de personagem. É, exato, é bem de drama, porque... É, você vai... Você tem um módulo básico, você pode jogar com humanos, mas... A gente vai querer jogar com humanos. Qual é a graça? É o cara que escolhe o Stormtrooper no RPG online do Star Wars. É o cara que escolhe o Stormtrooper num RPG de Star Wars. Pode ser até de mesa. Qual é a graça? Pega o Stormtrooper. E o sistema, o sistema é pra jogar, né, com três suplementos, né, que seria um de vampiro, um de lobisomem e um de mago. Isso. O mais icônico que ficou foi o de vampiro, né? Sim. Você tinha que interpretar, na verdade... Mudando, né? Acho que foi isso foi o grande bom dele, que você virou a mesa, né? Você não tá combatendo um monstro, você é um monstro. Exato. Né? Você é uma pessoa que tem que se alimentar das vítimas humanas, né? E aí era muito mais questão de dano de personagem, por isso que eles falavam que focar mais na interpretação, que era realmente você desenvolver o seu personagem tendo que lidar com essa vida dupla, por isso chamava o primeiro chamava Vampiro a Máscara. Sim, porque você tinha que usar uma máscara. É, você tinha que se privar da sua vida social para esconder sua condição de vampiro, né? É. E viver no mundo real. E diferente do que a gente estava falando, como o Rick falou, você joga na época na atual. Época atual. Né? Por isso tem que favorecia a Idade das Trevas para jogar no antigo, mas exato. Não é o foco. Tanto que por isso que o Rick até falou, tipo, dá pra fazer os live action, porque, ok, você não precisa de... Não precisa de nada. Você não precisa de uma armadura. Você não, nem de um castelo. Nada. Estacionamento do shopping, que é onde a galera mais joga. É perfeito, né? Mas eles. A briga, acho que principal que a gente falou no início é entre os storytellings e o D20 System. E o D20 System. Exato, eu acho também. E uma coisa também, uma dica pra mestres de storyteller. Eu passei isso com vários mestres. Eu não preciso ser malvado só porque eu tô jogando com um vampiro, tá? Eu posso ser uma pessoa normal. É. Normal, entre aspas. Dentro do possível pra que suga sangue. É também, tipo, pra viver. A história também, com vários contos e filmes e livros, tipo, existem vários vampiros bons. É. O Eddard, né? Tipo. Tirando essa porra, Alucard de Castlevania, tá bom. Alucard, o Louis do Entrevista com o Vampiro. Sim. O Louis também é um vampiro bom. Você pode matar? Pode. Você não precisa nem matar necessariamente. Você pode beber o sangue e depois soltar a pessoa. Só ser esperto pra isso. O difícil é esconder as marcas do dente no pescoço. Morte pra uma bagotinha de sangue ali já. Vampiros. Ah, é, vampiros. Cura. Clérigo! Clérigo só. Viu? Bem melhor do que falar médico, né? Em 95, o grupo aí que a gente gosta tanto, né? Do Trio Tormenta, o Cassaro, o Saladino e o Trevisan. Os pica-grossa, né? A gente tá falando. Aí eles criaram algo que eles imaginaram muito, um anime, né? Maravilhosamente bem. E veio aí pra gente o 3DT, depois de duas versõezinhas mais normaizinhas. O 3DT veio, carro-chefe aí, trazendo pra gente simplicidade, nossa, facilidade e muita força. Cara, eu acho que é o sistema com mais preconceito que eu já vi. E que eu vejo o nego metendo pau em 3DT. Eu odeio. O mais versátil. E eu adoro o 3DT, cara. É o mais versátil. É a coisa mais gostosa do mundo. Eu tô sentado numa mesa com uma folha de papel, eu pego ali 12 pontos, força, habilidade, resistência, armadura e PDF, distribuo ali, dou um nome pro meu carinha, pego duas vantagens e desvantagens e vai embora. E um D6. E um D6. E acabou. Ou um simulador de dados, um D6. É, de celular. É isso que você faz. Eles depois lançaram Alpha, Plus, Turbo, Mega, tarará, dando umas adaptadas, porque os primeiros, era como o Du falou do Storyteller, né, Retelling, era abusos, porque cada nível você tinha que ter um dado. 3 de força no 3D6. Aí nesse ele já fez mais ou menos o D20 System, você tem a sua habilidade, você levante um dado, e aí eles fizeram uma diferencinha para facilitar um pouco também. Mas é exatamente isso, imaginou um anime, é aquilo. Porque é aquilo. Você pode ter robôs, você pode ter... Esses tem pessoas superpoderosas, porque é o que eles falam, né? Tipo, você tem nível 3... 2 de força, 3 de força, você tá fazendo malabarismo. Malabarismo com tanque de guerra. Tanque de guerra. Nossa, que pariu, né? Cara. E se você tem 12 pontos pra sair, normalmente o mestre, eles falam pra limitar de 3 pra inicial, então você já pode fazer malabarismo logo no início já. Dá pra... E, cara... Eu já fiz a adaptação de tudo em 3DT. Qualquer cenário que eu já quis usar, o que eu falo, não, faz 3DT. Já fiz One Piece, Naruto, Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, e por aí vai. E nem sei das revistas, eu fazia por mim mesmo. Exato, exato. Só imaginava e fazia, cara. É, porque a criação mesmo do sistema foi nessa ideia de fazer adaptações, né? Porque você tem um sério problema de você usar sistemas na revista, porque você teria que pagar, teoricamente, direitos autorais. Exato. Porque não tinha ainda licença aberta de 20 sistemas. Então eu falei assim, não, então eles criaram um sistema deles simplesinho, você compra por pontos, você começa a orar com tantos pontos, você compra, tem só 5 habilidades, e você compra daí um sistema que também é do GURPS, né, que ou os outros, né, que a gente tá falando até não tem, que é você comprar vantagens e desvantagens. Exato. Né, que são coisas especiais que o seu personagem vai fazer. Vai conseguir fazer. Pode ser de tudo, né? Membros elásticos, medo d'água. Outra dica pra vocês, Dragão Brasil 100. Lá tem 100 maldições que vocês podem usar como desvantagem e fica muito legal pra interpretar. E o sistema, esse sistema acabou evoluindo, né? Disse que era só uma zoeira com os grupos de Super Sentai, né? Pra você fazer, né? Por isso Defensores de Tóquio. Por isso Defensores de Tóquio. Ele foi evoluindo com o tempo, e hoje ele virou um sistema genérico que você dá pra você fazer... Medieval, eles adaptaram o Arton. Adaptaram. Né, adaptaram agora, tá com a Brigada Ligeira Estelar, pra você jogar tipo, com os mechas e futuristas. Exato. Pra você adaptar muito anime. Muito perfeito. Videogame. Muito game. Perfeito também. Aliás, as primeiras adaptações que você escreve foi, né, tipo, Street Fighter, Mortal Kombat. Isso, e Cavaleiros. Cavaleiros Zodíaco. A partir de anime, com certeza. Na revista 99, 100, 101, se eu não me engano, ela é, são três revistas pra você fazer o Cavaleiros do Zodíaco. É, exatamente, que eu tenho essa daí. Tem, os caras adaptaram até Pokémon. Sim, eu já joguei muito Pokémon adaptado. Joguei muito Pokémon também, não tem muita honra nisso, mas joguei muito. Não, adoro, cara, é legal pra caralho. Eu até entrei pra Game Rocket. Mas é um sistema só muito genérico, muito simples, é ótimo para ser introdutório, apesar que hoje eles não trabalham mais com ele como introdutório, trabalham como sistema eles completo. Eles vendem como sistema completo. Né? E sabe qual que é o melhor de tudo nisso? Você, por favor, entre no site da Jambô e baixe de graça o sistema. Módulo básico, De graça. Eles disponibilizam a versão digital de graça. Se você quiser comprar também, acho que... Tá R$19,90, eu acho. R$19,90 a versão impressa. Uma grande vantagem que popularizou pra caramba esse sistema, pelo menos foi o que ajudou muito o meu grupo, é que ele era vendido na banca, cara. Uhum. Isso nas era revistas muito... Nas revistas do Dragão Brasil. Não, não, os próprios livrinhos, a edição, é. Coisa, ela era vendida separadamente na banca, a gente ia lá, comprava, e era assim que a gente conseguia jogar. Eu tenho aquela, eu tenho quando lançou o 3DIT, aquele livrinho de capa vermelha. Nossa, aí, vermelho primeiro. Lá tá amarelo já. Eu não sei onde tá, mas eu tinha. Mas é um sisteminha bem, bem, bem legal mesmo, do pessoal da Jambu. Né, o Gorta, né? Que é o isso, agora com os dois trios, né? Os dois trios, né? Que também criaram ali o nosso preferido, sistema, né? Favorito, né? Acho que sim, né? Favorito. O mundo é. O sistema o também. É o sistema. Cara, eu gostei do sistema. Também. Que é Tormenta RPG. Sim. Que eles usavam antes a licença aberta do D20 System, né? Não é, pro mundo e Tormenta. E aí eles depois, agora, há pouco tempo, eles criaram realmente o Tormenta RPG, o sistema todo deles. Pra fazer todo. Usar todo mundo de Tormenta no sistema deles. Agora é com identidade própria. Sim, o sistema ele foi lançado alguns anos atrás. Uhum. A segunda edição dele foi lançada agora, nesse mês de abril. Exatamente. Né? Foi lançado. Comprou, né? Eu comprei a nova edição revisada. Em partes, se você tem a antiga, a revisada não faz tanta diferença. Não. Dá uma mas ajuda, porque... mas é porque tinha esgotado. Então. É, se você vai comprar agora, você vai comprar a revisada agora, então não adianta. É, mas se você tem o módulo anterior, eu já li, é pouquíssimas coisas que mudam, não vale a pena gastar R$75. Exato. Né? Vale se você não tiver outra. Se você não tiver outra, vale. Ah, sim. R$75, vale muito a pena. Uma coisa que a gente tava falando de preço, né? Diferente do D&D, que você vai gastar... Hoje, uma grana, você compra. No módulo básico, acabou. Tem no módulo básico, três. Você daí, e se você quer ter as outras coisas, tem é tudo na faixa de R$20. Isso. Não é caro. R$20, R$30 e fechou. Você vai comprar uns suplementos. O sistema do Tormenta RPG ele foi, na verdade, uma amálgama assim, de várias outras ideias que foram evoluindo dos outros RPGs. Né, é uma catança, né, cara? É uma catança. Tem a parte boa do D&D. Eles tentaram pegar a parte boa de pegaram tudo. Alguns esquemas daquela redução de perícias do Star Wars. Do quarto também. Sim. Que daí fez isso. O quarto pegou do Star Wars RPG. Uhum. Essa ideia de que o Tormenta RPG também usa, que é enxugar as perícias. Você não tem mais pontos de perícia para separar, você só compra ela como talento, uhum. Ela é treinada ou não, e aí você evolui com o nível. Agora você evolui com o nível também diferente de tudo. Do D&D 3ª, 4ª edição. Você evolui teste de resistência, armadura e bônus de dano, de acordo com o seu nível. Né? Deu uma baita uma enxugada, mas ainda assim você usa D20 para fazer os testes. Sim. Isso. Você ainda soma daí os seus 6 habilidades básicas. Uhum. Né? A mesma pegada do D20 System. A mesma pegada do D20 System. O que eles fizeram foi só enxugar aquele monte de informação que você tinha na frente. Deixar um negócio mais calmo, mais fluido e mais fácil de fazer. Ele sim, em teoria, é focado mais totalmente para RPG medieval. Ele é de RPG medieval. Não adianta. Não você pegar o livro básico, você pode até jogar fora do mundo de Tormenta. Mas é medieval. Ele já é mais. Ou no máximo, sei lá, talvez um Velho Oeste, porque tem umas regrinhas para arma de fogo bem básica. É, por causa. Velho Oeste não, um Piratas dá. Um Velho Oeste já não dá, eu acho. É, mas Piratas já um Piratas dá. Que dá. Porque eles pegaram. Tormenta tem um Pirata, se você quiser. Dentro do mundo, você não precisa nem do sistema. Então. Foi exatamente isso. Eles pegaram o que tinha no mundo deles e adaptaram isso, cara. E não se importando muito em fazer genérico. Né, tipo, não. Fazer porque eles têm. É o contrário, né? Tipo, específico. É mais ou menos o Macintosh, né? Isso. Tipo, os caras aliaram o soft com o hardware. Isso, pronto. Isso aí, boa. Cara, se você quer jogar no mundo de Arton, é aqui. Eu falo, não é caro, vale muito a pena você comprar, porque você vai ter diversos. Sistema completo. É um sistema completo. Você vai ter diversos talentos, perícias e magias e usos do que você tem do sistema. Né? Diretamente já direcionado para o mundo, que é o cenário que você está usando. Uhum. E a vantagem de, como eles sempre anunciam, é uma coxa de retalhos, então o bom de Tormenta é, eu quero jogar uma aventura piratas, você pode. Eu quero jogar uma aventura meio Velho Oeste, você tem lá Smokestone. Você quer jogar um medievalzão clássico, tem o resto do mundo. Você quer jogar num lugar com uma praga do mal que está matando todo mundo, vem aqui para nossa mesa jogar com a gente. Não, mentira. Dá pra jogar no Mato Bar. E assim vai. É uma vantagem do sistema isso. Que você pode jogar o que você quiser lá dentro. É uma vantagem do mundo. Do mundo que o sistema usou. Adaptou. Que agora você tá no projeto do Pirata, você tem regras pra swashbuckler, pra espadachim e pistoleiro. Né? Você tem regras pra questão de doenças, tudo com o Mato Bar. Né? Você tem regras pra diversas outras coisas. Tem regras... Com o livro, eles lançaram regras, inclusive... Com o livro da trilogia, eles lançaram regras inclusivas para jogar sem um braço. Isso. Porque um dos personagens perde o braço na história, ele tem a regra para você fazer a adaptação e jogar sem esse braço. O que é bem legal. O que é GURPS? O que é GURPS? Mas de novo, o que a gente falou, né? Se não acha chato? Simplesmente tira tudo. Tira tudo, né? Uhum. Tira tudo, cara. Exato. Mas o Tormenta RPG é realmente com um sistema casado pra você jogar com um cenário medieval, né? Se essa é a sua pegada, né? Vai nele que não tem problema. Se você quiser jogar em Arton porque leu os livros, ou olha Avenger, não sei o que lá, é ele, cara. Se você só quer... Vai ser melhor do que o próprio D20. A gente já jogou os dois sistemas desse mundo e o Tormenta é bem melhor. Se você só quer ajudar uma produção nacional, todo mundo daqui, né, não tá dando dinheiro pra ninguém de fora, o Tormenta tá aí, cara. Os caras são todos daqui. 3DT também. 3DT, tá, galera, legal, daqui cara. Mesmo, pô. Então, a força pro produção nacional de exato. Esse tipo de coisa, pô, é sempre bacana. E ainda então, comentando dos sistemas lançados atualmente, a gente tem um não muito conhecido, mas que depois que eu conheci esse, eu fui dar uma pesquisada pra ver qual é que é, achar coisas novas sobre esse sistema, e eu vi que não tá muito na boca do povo isso não, mas é um sistema chamado AGE, que é Adventure Game Engine, que talvez vocês não conheçam com esse nome, mas talvez vocês vão conhecer porque é o sistema que criaram o Dragon Age RPG. Sim. Que tem o Dragon Age, o game, né? E aí fizeram a versão de RPG de mesa e tá nesse sistema Age. Dragon Age, papapá. Depois você faz aquele negócio. O Dragon Age, eu joguei o jogo eletrônico de RPG e eu falo, sem me preocupar nem um pouco, é o melhor jogo de RPG eletrônico já feito, o Dragon Age 1. É, mas acho que o sistema pra ter se transformado de mesa tá vindo por conta do game, né? Sim. A gente começou a ver, ele é bem próximo ao do game. Várias coisas que você faz lá, você vai fazer na mesa. Se tem o Ladino, um DPS, dá pra ser dano por segundo aí. E não necessariamente é que nem no D&D, no D20. O ladrão é aquele cara que diferente. Tá lá atrás, a função dele é abrir portas, desarmar armadilhas e falar com a galera. De diferença maior que eu pude ver, que eu me aprofundei um pouquinho nesse sistema, eu percebi que o grande lance é menos rolagens de dados. Tipo, tudo que você vai fazer vai ser sempre baseado na rolagem de 3 dados, sendo que um dado tem que ser um dado específico, que é chamado de dado do dragão. Que é o quê? Você vai fazer um ataque, você rola os 3 dados, soma o resultado, se precisar somar mais algum atributo que você tem, algum foco, beleza. Mas o importante é, soma o resultado, se você conseguir o ataque, o seu dano já está nessa jogada. Você pega esse dado do dragão, que é o dado diferenciado, o seu dano vai se basear nele. Isso com as outras coisas também. Então, tipo, deu para perceber que esse sistema é isso, é menos rolagem de dado, de repente tentar... Aí no game, quando todo mundo já estiver acostumado, ver se deixa o negócio um pouco mais dinâmico. Uhum. Eu acho que a ideia realmente é essa, principalmente porque veio de um RPG de videogame, né? É. A ideia realmente é tornar ele mais ágil daí na mesa pra galera que tá fazendo a transição, né? Uhum. Não sofrer tanto, né? Exato. Talvez ele entre como um bom RPG introdutório pra quem tá aprendendo a jogar. Pode ser. Ele tá vindo do videogame e falou, pô, eu quero jogar na mesa como que é. Ah, começa com o Dragon Age aqui que ele vai... Começa com o sistema Age aqui, jogando Dragon Age ou o que for. É. Ele vai te dar uma ideia boa dessa transferência e depois você vai pro sidecore, que é os de mesa mesmo. É. Querendo ou não, RPG eletrônico não é bem um RPG. Sim, é. Você comentou jogando Dragon Age ou o que for. Eu fui ver sobre quais ambientes que dá pra usar o sistema Age, esse tipo de coisa. E assim, oficial... Para ter realmente uma ambientação criada com o Age, eu realmente só achei Dragon Age para isso. O que eu consegui achar depois, trabalhos oficiais da empresa, são várias histórias lançadas em formas de conto. Você pode ir e comprar e simplesmente ler, que são facilmente adaptados para o sistema Age, todos basicamente contos medievais. Fantasia. Sim. Pelo que eu vi aí, o jeito que os personagens são feitos, tudo dá pra você adaptar um World of Warcraft, isso, por exemplo, pra mesa. Praticamente isso. Se você conhecer bem do mundo, da geografia, do mundo, da história, tá precisando ficar adaptadinho. Exato. Sim, exato. Eu acho que tem uma grande vantagem também que tá com o sistema agora do Dragon Age, que tá sendo lançado também pela Jambô, né? Tá sendo trazido isso pelo Brasil. Sim. Né? A gente, aliás, já quer ganhar um pouquinho de grana da Jambô já. Eles falaram um certo patrocínio de divulgação aí. Só aqui são três. Aqui são três. Mas eu acho que a questão de que ele tá. Que é uma ideia de resgatar de jogos antigos, né? Que vinham, o D&D, por exemplo, que vinham em caixas. Sim. Com módulos, né, que ia do nível tal até o nível tal. E aí, conforme você ia jogando, se você quisesse jogar mais, você comprava os próximos módulos. Já foi lançada a caixa do level 1 ao 5 e do 5 ao 10. Do 6 ao 10. Do 6 ao 10. Do 6 ao 10. Do 6 ao 10. E suplementos de campanhas extras. Ah, sim. Nesse caso, se alguém se interessou, quer correr atrás por gostar do jogo eletrônico Dragon Age, a gente ainda está se aventurando nisso aqui. A princípio parece ser bem legal. Eu que peguei para conhecer um pouco mais por questão de mestrar, então eu tô montando a campanha. Nosso menino está crescendo. Tá crescendo. Medalhinha. Cara, se ele quiser me dar. Parece que ontem que eu não sabia nem o que era dado de seis faces. Vamos ter que cortar a franja dele. Ah, não! Não! Cara, ele abre muita possibilidade de criação. Se você conhece o game Dragon Age, beleza, você consegue criar bastante coisa muito legal. Se você não conhece, mas quer jogar por si um sistema até um pouco mais fácil, introdutório, o próprio Kit 1 dá toda uma descrição muito grande de, primeiro, do mundo, das terras, das divisões, das raças, as relações entre as raças. Então, sem conhecer o jogo eletrônico, dá pra ir também. E assim, a gente tá se aventurando, mas a princípio que já dá pra falar pra vocês é isso. Se alguém for correr atrás, já se prepara, porque ele não tá dando toda a campanha até o quinto nível mastigada. Você vai pegar isso aqui, você vai ter que criar bastante coisa, então correr atrás aí, mas de pontos, coisa. O sistema de regras, normalmente é só vai te dar, mas os outros jogos também. Não, você que tá tendo contato agora de ler livro do mestre, também tudo, os outros eles também estão ideias para aventuras, mas exato, nenhum sistema traz a aventura pronta. É por isso que vendem livros lá, Dragon Age ou Forgotten Realms, que daí ali tem o mundo. Não, eu digo isso, por exemplo, exemplificando com Tormenta, por exemplo, que hoje em dia, se alguém fosse iniciar, tem vários livros com campanhazinhas que dá para seguir nela. Aqui, especificamente do Dragon Age, não tem. Se você correr atrás, que nem eu fiz e eu acabei descobrindo, tem aqueles contos que podem ser adaptados para o Age, mas assim, são coisas que não acontecem no mundo Dragon Age, então ainda assim, uma campanha assim, é pronta, mas você vai ter que fazer adaptação, e só o lado chato de que esses contos específicos não estão traduzidos, não se importaram de mandar para cá. Entendi. Então o que eu quero deixar meio claro é isso. Se você não tiver muito conhecimento, você já sabe que você vai ter que criar bastante coisa do zero aqui, e se você não conhece o jogo, você vai ter que jogar, meio que correr atrás para saber do que se trata para poder criar o negócio. O que eu achei também do Dragon Age um bom jogo introdutório, né, são duas coisas. A primeira é essa questão de ele vender em módulos, né? Tá, você tem por R$65, você vem a primeira caixa do módulo 1 ao 5. Isso. Só que você tem o quê? Você tem o livro para criação de personagens, o livro de mestre e a parte do mundo de campanha. E vem um mapa também bem legal dentro. Vem um mapa bem muito, com mapa, muito, tudo. Muito legal. Então, por exemplo, que você tá aí separado em livros... Dadinho. Pro jogo inteiro, né? Por exemplo, o livro do jogador, o livro do mestre, do monstro, né? Ou no próprio, que a gente falou também, Mundo de Trevas, no Storytelling. Você tem o livro básico e depois o livro para vampiro, para lobisomem, para mago, né? Então você tem essas diferentes coisas. Não, você tem tudo concentrado em um só. Exato. A segunda é que ele te traz kits de personagens. Né? Diferente dos outros, que você tem vários tipos de personagens que pode criar, ele te traz três classes básicas, te traz três raças, né? E três classes básicas, que elas são combinadas em 8 ou 9 históricos, né? É como se fosse... Aí é uma coisa que realmente a gente pode falar, uma das maiores semelhanças desse RPG de mesa pro game eletrônico, é esse lance. Você vai escolher seu personagem, você escolhe lá, hein? Personagem entre elfo, humano ou não, escolhe entre o que ele é, um guerreiro, um mago, um ladino. Só que aí, tanto no eletrônico quanto no de mesa, aí você expande. Ah, puta, eu sou um humano guerreiro? Tá, mas eu sou um humano guerreiro da nobreza, eu sou um humano guerreiro que pega um outro de uma outra coisa, de uma guarda, esse tipo de coisa. Isso eu achei bem legal. É, na verdade, pelo próprio sistema, como está disposto no livro isso, né? Se você for ver, os backgrounds estão antes das classes. Então, na verdade, você tipo, escolheria um background. Ah, aquele background te permite, você pode ser essa raça, ou só uma delas, né? E você pode ser essa classe ou essa classe. Né? O próprio livro já dispõe, né? Então, se primeiro escolhe seu background, quero jogar com um mago apóstolo, quer ser um apóstolo, beleza. Você pode ser elfo. Você já pegou, abre lá, aí você vai lá, você pode ser elfo ou humano, a sua classe é mago obrigatoriamente. Então, ele já te guia, né? Diferente dos outros, você tem várias classes já, com várias raças, você come do jeito que você quiser, né? O livro ele já te guia, você pega pelos seus históricos, ele te dá quais são as opções de raça, classe e talentos e perícias. Sim. Que você vai ter. Tudo guiado. Já tá mais guiado, entendeu? Pra você ir. É introdutório, pra quem acha que talvez seja mais veterano, vai achar isso um pouco chato. Vai achar limitado. Porque você limita. É. Mas pra quem é mais iniciante, às vezes um monte de opções te deixa perdido. Exato. Ah, então, sim. Esse livro te ajuda a guiar você pra tal coisa. Eu fiz a ficha em 3 minutos. Sim, é bem de boa. Você escolhe lá, já vem todas as coisas, joga os dados, anota. Beleza. Exatamente. É. Então, acho que vale a recomendação, cara. Uma coisinha, um sisteminha diferente, de algo já bem conhecido do pessoal, que é os games do Dragon Age. Então, joga em game e joga no primeiro mês também. A gente falou aí de alguns sistemas, né? Eu gosto bastante também de sistema adaptado, né? O 3D&T facilita pra gente adaptar. Sim, mas as adaptações em geral, se você for procurar mesmo, meu amigo. Velho, eu acho que deve ter. De Tom e Jerry, RPG Tom e Jerry. Tenho tudo. Oficialmente, eu conheço que eu já joguei Star Wars, que é bem legal. Star Wars RPG que veio um dos que mais fizeram modificações em sistema de regras no sistema de eventos. Sim, exatamente. Senhor dos Anéis. Tem duas adaptações, eu joguei só a mais recente. Eu acho, a mais antiga, do livrinho vermelho. Existem ou que fizeram RPG próprio? Não, fizeram RPG próprio. E eu já vi de Mass Effect, que eu também achei muito legal. Esse eu li, eu não joguei. A gente tá. Eu tô tentando tocar o Gui pra fazer ele mestrar pra gente. Fica a dica. Gui, se você estiver ouvindo isso, eu já te falei isso várias vezes. A gente tem de várias coisas, tem de games, tem algumas também. Tem bastante. Então, isso tem de tudo que você quiser fazer, cara. Eu já vi uma galera lá de. Acho que eles são da Califórnia, sei lá. Eles adaptaram o Godfather pra fazer tipo um storytelling. Ah, nossa, sabe? Que foda! Que é tipo um storytelling da vida aí, pra fazer toda essa parte da máfia. Então, tem um RPG, um pessoal aqui do Brasil que tá fazendo isso. Nacional que é o Coisa Nostra. O Coisa Nostra, que tá quase pra sair. Tá pra sair, a gente viu na última vez. Então, meu, adaptação, você pode ir atrás e você vai encontrar milhões. Existem também os sistemas independentes, a Fiasco, que o Rick comprou o livro. Que é bem legal, bem bacana. Tem sistemas de carta, que você usa carta de baralho para fazer o seu sistema. Sim. Era, como é que chamava? Não era Castlevania. Não, com certeza não. Mas era, o nome era parecido com isso, que você usa carta de baralho. Do Fiasco você usa cartas de baralho com dado. É lá também, nos lugares de barato. Fiasco já é assim. Então tem o pessoal, coisas. Se você quiser pegar uma coisa mais aí, você vai pegar uma coisa de terror, né? Tem tanto o internacional, que é o do Cthulhu, né? Não, quanto tem o. Que a galera trouxe. E o que o pessoal que trouxe, independente, isso. Né? Que é o Rastro de Cthulhu. Rastro de Cthulhu, que vem trazer a ideia mais desse RPG de terror. Você tem também. Ah! Tem livros também, tipo, tem outro nacional que a gente deixou de lado, mas é que hoje tá meio morto, né, praticamente, que é o Trevas, que era da editora Diamond, do Marcelo Del Debbio, né, que é um baita escritor de RPG nacional, muito bem legal, suplementos bem legais também. Ele é um bom RPG pra você jogar na época atual, apesar que também tem versão mitológica, mas pra você jogar na época atual. E ele se baseia principalmente em sistemas de sociedades secretas. É, muito legal. Né? Que é muito legal. Tipo, no Trevas, o Bin Laden era um feiticeiro necromante do mal. Assim, tinha umas coisas assim, tá ligado? Que é um sistema legal. Tem um sistema antigo pra caramba, que você não. É difícil você achar, se achar em sebo alguma coisa que não lançou as novas edições dele, que é o Ars Mágico, que eu tenho quarta edição. Que se você quiser jogar com magos. É o melhor sistema de magia já criado pra RPG. Você pode perguntar pra qualquer um que já leu, né, que vai falar isso pra você. Que é o melhor sistema pra jogar com magia e foi o primeiro que você joga coordenando grupos de personagens. Ah, legal. Cada jogador tem um grupo de personagens que faz a história. É, vocês viram aí que tá... Meu, a linha de sistemas é gigantesca, você pode achar o que você quiser aí no meio, cara. E criar. Achar o que quiser e criar o que quiser. E criar. E tem ali aqueles ali propícios pra você criar o seu sistema, a sua adaptação, o que for. Adaptem uma adaptação, eu pego o 3DT e modifica ele pra ficar do jeito que você quiser. Exato, o Herbs, e assim vai. Quem nunca pensa isso? Faça. Pessoal, então, agora mais uma diquinha de RPG aí pra vocês. Esse também vai pro livrinho que a gente vai lançar aí no final do ano. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês aproveitem. Exato. Novamente um RPG bom pra bastante coisa pra vocês aproveitar aí pra enriquecer o joguinho de vocês. Muita coisa nova aí pra frente pelo Covil Geek. Exatamente. Só aguardar. Exatamente. Tipo abertura. Tipo uma abertura. Delas, vamos começar já por ela, por exemplo. E vamos encerrando por aqui, porque agora a gente vai criar nosso sistema. Vamos criar o sistema. Vamos criar nosso sistema. Depois jantar, que eu tô com fome. Sistema então depois geek. A gente cria um sistema de comida. Vamos lá. É isso aí. Falou, gente. Sistema até geek. Semana que vem. Toda rolagem de dado é 20 natural. Literally can't see my hand in front of my face. To all the-